chegou e com o Paulão ela brigou. Ou não demorou, muita putaria começou. S.O. Foi Paulão dentro, Paulão fora, Paulão nela toda hora e quem se envolveu? Aí que o pau comeu. Foi Paulão dentro, Paulão fora, Paulão nela toda hora e quem se envolveu? Aí que o pau comeu. Foi Paulão dentro, Paulão fora, Paulão nela toda hora e quem se envolveu? Aí que o pau comeu. Foi Paulão dentro, Paulão fora, Paulão nela toda hora e quem se envolveu? Aí que o pau comeu. Pisadinha, canal Gravizão, J.R. Freitas. Eu vou, vou pra bagaceira, eu vou, não quero nem saber de amor. E o trem já desandou. É, hoje é sexta-feira e vai rolar cerveja. O Paulo me ligou, Farane Barros me chamou. Me ligou pra Marcinha e trouxe a Bruninha. Relaxa que essa festa já tá cheia de gatinha. Mas a Priscila chegou e com o Paulão ela brigou. E não demorou, muita putaria começou. Foi assim, ó. Foi Paulão dentro, Paulão fora, Paulão nela toda hora e quem se envolveu? Aí que o pau comeu. Foi Paulão dentro, Paulão fora, Paulão nela toda hora e quem se envolveu? Aí que o pau comeu. Foi Paulão dentro, Paulão fora, Paulão nela toda hora e quem se envolveu? Aí que o pau comeu. Foi pa... E quem se envolveu?